setor direito. Chegou a zaga, sacudiu linha de fundo, esquinado. Marinho na cobrança em favor do Fortaleza. Bateu de pé esquerdo, Faria. Eric Cuca voltou. Preparado o Marinho para bater na bola um momentinho. Eric já voltou, tudo bem com ele. Preparado o jogador Marinho. Marinho correu, levantou para a boca do gol, bola privada. Chegou de cabeça, faz a torcida tricolor vibrar, vibrar, vibrar. Tudo empatado de novo, amigos do Brasil, Acelio. A jogada do Marinho, pelo setor esquinado, setor direito, no cruzamento rápido, entrou no meio da zaga do Rio Negro, o Elgato Marquinhos. Aqui no selo, sacudiu no fundo da rede, mudando o placar, igualando o placar aqui no Castelão. No selo é o Luz da Fera. Agora, pra você, grande vereador Marcelo Lemos, Fortaleza tem um, Ceará também tem um, tá tudo igual no Castelão, Faria. Eram decorridos 11 minutos de luta na etapa final, amigos do Brasil. O flash do gol. Gol de, 116 do Campeonato Cearense. O Ceará tomou oitavo, Fortaleza marca o 19º. E é o terceiro do Luceiro na competição. A legalidade do lance. Bonito Farias. 1-1, portanto, amigos do Brasil. Vai começar tudo de novo. Haja coração. E aí, Alano Maia? Faz parte, não tem ninguém morto de véspera, não. Qualquer cochilo é fatal. O jogo tá bom, o segundo tempo tá muito melhor do que o primeiro e não vai parar um minuto. Agora, o Daronco tem que manter o jogo com a disciplina rédea curta, porque todas as disputas agora são alvo de reclamação. E lá vai o Bozão, e lá vai o Bozão em conca, o Bozão pisa no pentelho, e Bozão, a bola sobrou pelo ponto, que andou dormindo, do time do Leão, outra vez descarregada a bola para o jogador Titi, levanta, põe a bola para fora, pela lateral, eu sou fã da Pan, sou fã, indo e voltando, e nunca deixe ligando. Zero Estoque Car Mais Seminovos, a maior ação de vendas de seminovos da cidade. Só nesta sexta e sábado, na Barão de Stuttgart, 1846. Apenas hino de meta, Marquezine. Jogada pelo lado direito, tentou cruzar, a bola saiu à esquerda do goleiro João Ricardo, quase que a bola pegava aqui em mim. Apenas tiro de meta, 1-1. A bola procura os craques. Mas nunca encontra. Anastácio de Castro, quarta-feira, comanda a jornada, amigos do Brasil. É Fortaleza e quem? Nacional de Potosí, da Bolívia. Aí depois Vossa Excelência, Esportes e Ceará. Vou ter que ir para Recife, né? É, todos nós estaremos lá. Aí. Esporte e Vozão, fala Pedro. E ainda vão naquele ônibus do Esporte, tá, a torcida do Esporte. Já vai cair de ônibus. Tá caído o Lucero. Não é o Lucero, era o Marinho. Marinho. A falta em cima dele. O jogador que está em qualquer dublê do Brasil, Mario ganha. E lá vai o Leão pela ponta, que não está atrasada a bola para Hércules, derrubando o couro para o campo de defesa, batendo na bola agora para o Ceviche. O Ceviche levando o jogo pela ponta direita, a bola sai pela linha lateral e eu sou fã da Pan. Normatel, tudo para fazer a sua obra acontecer. Vodka Slova, mistura que eu gosto. Catuaba Guaraci, sua boa companhia. Abraço. Um abraço também para meu querido Nonato Castro, ouvindo a gente. Onde está? Um abraço especial para meu querido Tom Cavalcante. Vibrando, empatou de novo, meu querido Tom Cavalcante. A bola vai cair agora para ele, que ele que pediu, caiu para o Tinga, avança pela mecanata, cruzou para a boca do gol, rala Pedro,

Todo dia é dia de ofertas no Comercial São Pedro. Aqui o seu dinheiro rende e você leva muito mais para sua casa. Segunda e terça é dia de você conferir as ofertas da seção de frutas e verduras. Tudo fresquinho, direto para sua mesa. Na quarta e quinta-feira são os dias de você aproveitar as ofertas da seção de carnes e frios. Mas todo dia tem ofertas em todas as seções. E tem mais, você liga para o nosso Telezap, faz o seu pedido e recebe as compras na sua casa. Ligue agora, 98859-5003. 98859-5003. Comercial São Pedro, filiado à rede Exata de Supermercados. Rua Monsenhor Salazar, 2040, Rio 12. Quer economizar? Vem pra cá. A bola rola e futebol é na cidade. Cunha, gordinho! Um, dois, três! Alô, Barrãozinho! Vem de novo! Alô, cidade! Pois não é, rapaz? Chicote neles! Chicote neles, meu querido Tony Mazal! Cadê o teu chicote? Tá aqui! Posso pegar? Não! Posso chicote? Não! Todo domingo, depois do futebol, o que é que tem? Todo mundo fica na espera. E eu também, 8 da noite, pontualmente na Grande Fortaleza. Grande abraço a você, querido amigo ouvinte da Cidade AM 860. Está no ar o meu, o seu, nosso programa de todos os domingos à noite, o Chicote da Galera. Com a técnica toda especial de Dom Tony Mazzoli, o mago dos teclados. Dando folga hoje o Cláudio Reis, deve estar com o bucho cheio de cachaça e siriguela moída. Eita, pá! E nós vamos até às 8 da noite, não às 9, rapaz, às 8 já são. Às 9 da noite, eu... Você! Ah, meu Deus, vou dizer. Eu, você, o professor João Azim, que está em São Paulo, Roberto César, Célio Pereira e o Carrilhão da Fofoca! Todo mundo fica na espera, todo domingo depois do futebol. É, não vou fazer isso não. Falar das drag queens pra quê? Drag queen é gente igual a qualquer um. Não é não? Olha, meus amigos, Chicote da Galera começando e final de semana onde a Série A começou, hein? Série A começou e o Fortaleza está ali firme e forte entre os 4 primeiros colocados. Foram 7 equipes até o presente momento que venceram seus jogos, estão com 3 pontos e o Fortaleza, pelo saldo de gols, ele está ali em 4º colocado, empatado com o Flamengo, em 3º, nos mesmos números. É muito cedo? É cedo demais para a gente estar, digamos, enaltecendo excessivamente. Mas não é o meu caso. Nós não vamos aqui querer botar o Fortaleza para cima das nuvens, mas também ninguém pode deixar passar em branco uma estreia fora de casa. Que o Atlético Paranaense ganhou, né? Jogando em casa. O Cruzeiro ganhou, jogando em casa. O Flamengo ganhou fora de casa, mas, meu amigo, pense numa reclamação desgraçada, o caldeirão da reclamação. O Atlético Goianiense jogou o jogo quase todo com um jogador a menos. E aí, me parece que estava empate e tudo, não sei o que foi que houve, o Flamengo conseguiu fazer o seu 2º gol e vencer a partida. O Vasco da Gama venceu em casa, o Internacional venceu em casa e o Palmeiras está vencendo fora de casa, eu acho. É, contra o Vitória. Agora, meus amigos, vamos aqui para a parte prática da coisa. Fortaleza estreou fora dos seus domínios contra o São Paulo. Eu vi muita gente falando, o Fortaleza ganhou do Nacional de Potosí Mas ganhou de um time velho peba, um time velho sem tradição. Mas esse tipo de argumento, ele é próprio de quem não é Fortaleza. Porque se você enfrentou um adversário fraco, você tem que vencer sobrando. E o Fortaleza venceu sobrando. 5-0. É uma vitória incontestável. Que deixa o Fortaleza, por enquanto, na liderança do grupo dele. Fortaleza, eu vi gente dizendo assim, vamos ver na Série A, porque ganhar dessa galinha morta aí é fácil, quero ver ganhar do São Paulo. Aí ganhou do São Paulo. O cara vai dizer assim, quem não gosta do Fortaleza, meu querido torcedor que me acompanha, que sabe do respeito que a gente tem pelo ouvinte, quem não gosta do Fortaleza vai dizer que é porque o time jogou mal e tudo, vai dizer que o time jogou péssimo e que quebrou a bola, mas que conseguiu achar aquele jogo. Dois gols daquele não são gols achados. Quem acompanha o nosso comentário diz, olha, quando eu vi o Fortaleza improvisando o Brits de lateral esquerdo, ou melhor, de lateral direito, eu digo, não há necessidade disso, porque o Tinga e o Dudu estavam no banco. Quando eu vi aquilo ali, eu digo, olha, isso vai deixar o Fortaleza por demais recuado. Aí ele entrou no meio campo com Zé Welison, Hércules e Pochettino. E o Pochettino literalmente sendo o meia do Fortaleza. Pikachu não é atacante. E o Pikachu não tem gás para poder aguentar o repuxo de uma defensiva nova. Ele não tem aquela condição, por exemplo, de pegar uma bola em profundidade, como pegou o Moisés, como pegou o Machuca, e partir para cima do adversário, ganhar na velocidade e na habilidade. É o peso da idade. Não adianta a gente querer aqui cobrir isso. Agora, tem gente que ainda está remoendo ainda a perda do hexacampeonato. Acabou, aquilo ali passou. O Ceará hoje fez, inclusive, uma belíssima carreata aqui em Fortaleza. Por que é que vai ficar remoendo isso, rapaz? Por que é que vai ficar fazendo com que as pessoas fiquem lembrando daquilo que não deixou uma marca positiva? Fortaleza estreou bem, joga na quarta-feira contra o Cruzeiro. Aí, ó, já é um jogo de líderes. Se o Fortaleza fizer o seu papel e ganhar do Cruzeiro em casa, Fortaleza já passa para a liderança isolada. É isso que a gente tem que pensar, deixar as coisas fluírem de forma positiva. Conversava com meu amigo Zé Carlos Girão, que é um apaixonado pelo Fortaleza, e ele vibrando por esse momento, o pessoal ali do movimento, né? O Zé Carlos Girão dizendo, Alan, nós temos que aplaudir, incentivar para que o Fortaleza fique, permaneça na Série A. Eu até recebi uma mensagem ontem do meu amigo lá de Messejana, o Thomas Edson, que mora nos Estados Unidos, e ele tem casa em Messejana. O Thomas Edson disse o seguinte, rapaz, o Fortaleza tem que brigar pelo título da Série A. Emocionado. Não pode se emocionar, como dizia o Emanuel Magalhães. Fortaleza, ele tem que trabalhar para atingir a primeira etapa da Série A, o que é garantir 45, 46 pontos para ele não cair. Aí passou disso, aí é lucro. O que é o lucro? É você dizer assim, bom, já me garanti para a temporada do ano que vem e agora eu vou futurar alguma coisa. Aí ele vai partir para uma Sul-Americana. Ele pode chegar a uma Libertadores. Eu não acredito que o Fortaleza chegue a ser campeão brasileiro da Série A. Ele já foi da Série B. Mas a gente tem que analisar isso, mas é com prazer. Porque não é fácil você pegar um campeonato com Palmeiras, com Flamengo, né? Com Atlético Mineiro, que queira ou que não queira, é um time pesado, né? Agora, você também não pode se rebaixar ao ponto de você ficar fora do circuito e ninguém lhe reconhecer. A própria mídia nacional reconhece o Fortaleza como um time que vai brigar ali pelas 8 primeiras colocações. Tem todo o direito. O problema é que a gente supervaloriza os outros e deixa de valorizar a gente. Eu não faço isso. Eu vou fazer hoje aqui uma denúncia através de mensagens que eu recebi. Olha, eu não faço parte de nenhum grupo de WhatsApp, nem de torcedores, nem de correntes, nem de amigos que gostam de tratar o futebol dessa forma. Mas algumas coisas que chegam até o meu conhecimento me deixam muito chateados. Torcedor do Fortaleza precisa saber o que eu vou dizer agora para que você fique vacinado. Para que você fique ligado que tem muita gente se fazendo de cordeiro quando na verdade é lobo. O fato da pessoa não gostar do presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, não pode fazer com que você tenha que torcer contra o clube, meus amigos. E hoje me mandaram, eu até deletei já, porque eu digo, acho isso um absurdo. Pessoas que torcem Fortaleza, torcendo pro Fortaleza se lascar para poder malhar o presidente Marcelo Paes. Olha, eu nunca sentei à mesa com o presidente Marcelo Paes para tomar nem café. Eu nunca fui na casa dele, ele nunca foi na minha. Nem antes de ser dirigente do Fortaleza e nem depois. Nós mantemos uma relação de respeito, onde ele é associado da PCDEC, onde ele é um presidente vencedor, que queiram ou que não queiram, foi o presidente que mais conquistou dentro do Fortaleza. Qual foi o presidente do Penta? Marcelo Paes. Qual foi o presidente campeão brasileiro da Série B? Marcelo Paes. Qual foi o presidente da Libertadores? Marcelo Paes. Qual foi o presidente vice-campeão da Sul-Americana? Marcelo Paes. Agora, se você não gosta do Marcelo Paes, se você tem ódio a ele, se você não gosta dele, não torça contra o Fortaleza, não, homem. Pelo amor de Deus. Acabe com isso, porque que eu vi de gente falando, algumas mensagens que eu recebi, eu digo, inclusive eu quero agradecer de coração, sinceramente, ao meu amigo Sérgio Silva, quero agradecer o professor João Azim, quero agradecer o Sobreira, sabe? Porque eles mandam as mensagens daquilo que acontece exatamente para isso. Humberto Sobreira, obrigado a você, o Israel do Tom, lá do Aquiraz. Todas as pessoas que me mandam essas mensagens, e eu digo, olha, eu não vou citar nomes porque não compete a mim. Eu faço o meu trabalho e tudo. E fiz até um pacto hoje, um amigo me pediu, eu quero agradecê-lo também, Daniel Silveira. Eu quero agradecer porque ele disse, Alan, você sabe onde é que está o seu pecado hoje? É querer responder o que não presta. E eu digo, e é verdade. Você falou tudo. Paulino Rocha, saudoso Paulino Rocha, dizia para o Farias, Farias, quando alguém começa a fazer cavalo de batalha em cima de você, é inveja. Sabe? Ou então, rói. Tá entendendo? Tem vontade. Pisca. E aí você não pode dar guarita a tudo. E aí, se você fica tentando responder, como diria, respostar, aí você, ó, bem certinho. Eu não vou mais entrar nessa. A partir de hoje, os senhores não vão mais me fazer ou me ver, ou me ouvir, respostando a ninguém. Sabe por quê? Porque eu duvido que você encontre uma pessoa jogando pedra numa árvore que não caia fruto. Pode olhar, eles jogam pedra numa mangueira, cai manga, num cajueiro, que cai caju, no pé de jambo, que cai jambo, mas não joga pedra, sabe aonde? Numa palmeira. Cai nada. Quando você encontrar uma pessoa jogando pedra numa palmeira para arriscar alguma coisa, pode olhar que é doido. Pode mandar prender e jogar de uma gaiola. E eu digo, rapaz, você sabe que é verdade? Obrigado, Danielzinho. Você é pai d'égua. Foi a lição que você me deu nesse mês de março. E aí, você tem que fazer o seu trabalho. Agora, como eu estava dizendo para os senhores, não se admite. Olha, a semente plantada por esse pilantra, ex-presidente da República, ela está atingindo as amizades. Pessoas que até então mamavam nas tetas do clube, ganharam dinheiro para sobreviver e hoje falando mal do clube para poder esculhambar o presidente do Fortaleza. Quem não gostar do Marcelo Paz, gente, pelo amor de Deus, leve o seu problema particular para ele, mas para o Fortaleza não. Você tirar o mérito que o Fortaleza ganhou de 5-0 do Nacional, que o Fortaleza ganhou do São Paulo, no Morumbi, com 35 mil torcedores, porque não gosta do Marcelo Paz, porque ele é casado com a vice-governadora. Peraí, gente. Tem um ditadozinho que diz que pelos santos se beijam os altares. Eu já disse aqui, nunca escondi, os meus amigos que me acompanham, o missionário Eugênio Pimentel, meu querido futuro prefeito Jaguaruana Quirino, eu sou Fortaleza, eu tenho um time de futebol. Agora, eu, na hora que vou trabalhar, na hora que eu vou emitir uma opinião, eu procuro ser isento. Eu vou dizer que o Fortaleza vai passar por cima, vai ganhar, vai matar, que vai ser campeão brasileiro? Não vou, porque ele não vai. Fortaleza vai, com todas as dificuldades, ter uma caminhada longa na Série A. Essa caminhada, ela vai ter algumas bifurcações, que é a Copa do Nordeste, que é a Copa do Brasil, a Sul-Americana. Mas daí você torcer contra o time, porque não gosta do Alex Santiago, porque não gosta do Vojvoda. Não pode. Não podemos ser assim. Fortaleza é muito maior do que isso. Então, torcedor, filtre. Tem gente que vai encontrar defeito no Fortaleza. E teve o primeiro tempo, Fortaleza não jogou bem. São Paulo acuou o Fortaleza. Por causa de um erro, de uma falha de escalação do treinador. O Vojvoda ontem, ele percebeu tanto que precisava mudar, que normalmente ele só faz as substituições com 25, 30 minutos do segundo tempo. Ontem ele fez com 12. Botou quem? Moisés e Machuca. E tirou dois jogadores que até então estão devendo muito ao Fortaleza. Marinho e Pikachu. Jogadores que até então estavam mortos de cansados. Não davam a carreira nem atrás de uma seda de 200. Então, meus amigos, eu vou por esse caminho. Fortaleza largou bem. Fortaleza não pode se empavonar. Presidente Marcelo Paz, Vojvoda. Vojvoda ontem foi de uma felicidade, uma tranquilidade na entrevista dele. A turma falando por causa do retorno do Renato Kaiser. Renato Kaiser se integra ao seu elenco, vai jogar bola e mostrar futebol. Eu só acho desnecessário pedirem a sua volta agora. Ontem o cara estreou no Criciúma, fez um gol. Ele está tão bem por lá. O Renato Kaiser dificilmente, meus amigos, vai acrescentar algo nesse time do Fortaleza nesse momento. Eu vou até torcer para que ele se enquadre. Mas a despedida dele lá foi triste. Ele disse, vou ter que sair, aqui todo mundo me acolheu bem, né? E aqui foi onde me deram a oportunidade de eu mostrar meu trabalho. Como quem diz assim, lá no Fortaleza eu não tive essa oportunidade. Então, assim, eu percebo que há... Eu não sei se é uma forçação de barra, sabe? Mas, sinceramente falando, eu não vejo a necessidade do Renato Kaiser nesse momento no Fortaleza. Ele não vem, na minha avaliação, ele não vem satisfeito e nem o Fortaleza o acolhe tão satisfeito como que ele diz, oba, chegou o Renato Kaiser. Não. Porque a imagem que ele transmitiu até hoje dentro do Fortaleza não foi de um jogador compromissado, não foi de um jogador que a gente possa dizer que produziu o que recebe, o que vale. Tudo isso a gente tem que analisar. E é chegado o momento, torcedor, em que vai ter muita gente querendo que o ano do Fortaleza seja um ano de fracasso, seja um ano de derrocada. Que ele já perdeu o hexacampeonato, beleza? Passou, não foi legal, mas tinha que passar, porque quem que sabia, quem que achava que o Fortaleza ia ganhar hexa, hepta, octa? Não, não é assim. Futebol cearense, desde quando foi fundado, nunca teve uma sequência de 6 campeonatos para o mesmo clube. Teve uma de 5 que todo mundo viu e outra de 5 que muita gente não viu, mas que a história conta. Se é história verdadeira, se não é, não é problema meu. Sei que o TJD deu ganho para o Ceará. Então o Ceará tem um penta no começo do século, e o Fortaleza tem um penta no novo século. E hexa não teve. Mas tem gente que não gosta do Fortaleza que vai estar sempre lembrando isso. Ah, perdeu isso, perdeu isso, perdeu isso. E o que está ganhando? Não conta. Fortaleza, olhe para frente. Não, agora, esqueça quem não te quer o bem ou quem diz que te quer bem só de H. Porque, para mim, Fortaleza já teve grandes presidentes. Passaram. Bilionários. Homens bem-sucedidos, carismáticos. E o Fortaleza nem se acabou quando esse povo foi embora. Fortaleza já teve cracaços de bola. Coisa que não tem hoje, nenhum. E quando esses deixaram de jogar ou saíram do PC, o mundo também não se acabou, nem o Fortaleza. Então, por que é que nós vamos ter que tá remoendo coisa ruim? Eles passam. Os homens passam. Você lembra que Romário foi ídolo no Flamengo? Foi ídolo no Vasco? Foi ídolo no Fluminense? Por onde passou? Nunca você viu Romário pisar na camisa do Flamengo. Nunca você viu Romário pisar na camisa do Vasco ou na do Fluminense para querer fazer média contra... Sabe por quê? Porque é um jogador inteligente. Resultado, tá aí senador. Deixou o futebol, vai se aposentar aí com um filezinho bem gordinho na conta. Sabe por quê? Porque é inteligente. Tem suas polêmicas? Tem. Olha como é diferente o Neymar. Veja a semente que o Neymar plantou. Cheio de polêmica. Negócio de frescura de cabelo. Peça o Romário para ver se ele riscou os braços e as pernas. Não é não. Zico. Veja aí quantas tatuagens tem o Zico no braço, no nariz. Pergunte se o Zico já furou as ventas dele para botar aquela argola no meio. Pergunte quantos brincos usou o Careca. Jogou São Paulo, Guarani de Campinas. Sócrates. Veja quantos brincos usou Sócrates. Vou longe não, cara. Né? Bebeto. Atacante da seleção brasileira. O próprio Ronaldão ainda escapou. Que não tinha muita, como diria aquele analfa, filura. Né não? Então, meus amigos, você prepara a caminha na qual você quer se deitar. Se você faz o bem, propaga o bem, chega o bem. Se você faz o mal, propaga o mal e a desgraça, vai tudo para cima de você. É assim. Então Fortaleza não tem nada que se preocupar com a Série B do Ceará e nem o Ceará com a Série A do Fortaleza. É lógico que o torcedor geraldino, na hora que um perde, o outro brinca. O outro tira uma onda. Mas quando você começa a se preocupar mais com a vida dos outros do que com a sua, aí você toma na tarraqueta, como diria Gomes Farias. O Ceará está certíssimo. Pegou um final de semana de folga, não botou os seus jogadores hoje na carreata, para ninguém se exceder, fez a festa com a galera, todo mundo foi para a carreata do Ceará, e brá, está se preparando para a estreia da Série B. E tem que fazer o seu papel, porque o Ceará tem condições de subir para a Série A. Teoricamente, só tem uma vaga garantida, que é a do Santos. Do jeito que eu defendi aqui, essa história do cara não gostar do presidente do Fortaleza e ficar torcendo contra o time para lascar o presidente. Do jeito que tem gente que não gosta do Marcelo Paes e fica torcendo contra o Fortaleza para lascar o presidente. Do mesmo jeito esse rapaz, esse João Paulo Silva. O cidadão teve... Eu escutei ontem uma matéria no programa do Sérgio Ponte com o diretor de futebol do Ceará, doutor Haroldo Martins. Ele disse que os caras pichavam a casa do presidente. Os caras ridicularizavam quando ele chegava num determinado espaço. Esculhambando. Olha, quem não gostar do Evandro Leitão, quem não gostar do Robson de Castro, deixa esse rapaz trabalhar, gente. Já pensou você ter que lutar contra os seus adversários e contra algumas pessoas que eram para estar do seu lado também? Não estão. Querendo que o time se lasque, que é para lascar o cara também. E ele foi aí campeão cearense, com todas as dificuldades. Escutei ontem uma informação de que tem ex-dirigente do Ceará hoje trabalhando contra, atrapalhando o atual momento do Ceará. Gente, o que é isso? O Ceará tá aí com um bucho desgraçado para resolver com esse negócio da Febraban aí, sei lá como é que é o nome da Ban aí. Tem um colega meu que chama Fenergan. É não, Fenergan é um remédio. Aí, ainda tem mais gente para ficar remoendo coisa ruim? Então vamos chegar junto. Se você não pode ajudar, mas não atrapalhe não. Deixa o cara trabalhar, deixa o Ceará se armar com tudo que ele tem direito para ver se ele sobe. Porque quando ele voltar para a Série A, todo mundo chega para sair no retrato. Quando ele cai, ninguém assume. Eu vi, inclusive, vou falar para poder puxar o comercial já, e a gente liberar as linhas para o torcedor, uma entrevista do nosso ex-governador Ciro Ferreira Gomes, uma entrevista que ele concedeu a um veículo de comunicação, que me foge aqui o nome, e em que ele faz um... Eu vou até botar para você colocar aí, meu querido Mazzoli, para a gente ouvir. Eu só acredito ouvindo, como diz o outro. Vou mandar para você aí. Aí você, por favor, você coloque aí no ar para você ver o que é que a política faz. A política faz isso. Eu botei pelo outro zap, viu? Tá aí no, com você. Bote esse áudio aí no ar pro torcedor ouvir o que é que... Olha, tu imagina o que vai acontecer quando começar a campanha. Porque antes da campanha, o Ciro estava num programa aí, eu não sei o nome do programa, se eu soubesse eu diria, e olha só o que, é que a mulher, a entrevistadora abordou com o Ciro. Vai lá. O Evandro do PDT quebrando a lei, mas garantindo que o cara vai poder ser candidato do PT no dia seguinte que sai. E qual é a biografia do cara para ser prefeito da maior cidade do Nordeste, do maior PIB do Nordeste? Um cartola de futebol que liquidou o Ceará Sporting Clube com superfaturamento e subfaturamento de venda e compra de jogador, com negócio de clube torcedor. Nós vamos contar essa história todinha para o povo. E o Camilo que vem explicar aqui por que ele está querendo fazer esse cara que quebrou o Ceará, tirou o Ceará da primeira divisão, para ser o prefeito da maior cidade do Ceará, ou do Brasil, do Nordeste do Brasil. Olha aí. O cara dizer que o Evandro quebrou o Ceará, o Evandro soergueu o Ceará. Eu não tenho aqui nenhuma procuração para defender o Evandro. Acho até que ele possa ter tido, digamos, responsabilidade quando deixou o Robson, mas ele não deixou o Robson lá para lascar o Ceará, não. Ele deixou para dar continuidade, porque ele foi para uma outra vertente da política, né? Agora, não tenha dúvida que o Evandro deve se pronunciar sobre isso. Será que houve mesmo esse superfaturamento de jogadores, ou subfaturamento, como ele falou? Isso não pode ficar em silêncio. Se houve, tem que ser dito, tem que ser explicado. Mas isso é por causa da política. Porque o Ciro indaga por que é que o Camilo está querendo apoiar o Evandro. Mas ninguém se lembra por que é que o Tasso quis apoiar o Ciro. Por que é que o Tasso quis apoiar o Cid? Por que é que o Ciro apoiou o Cid? Por que é que o Ivo está lá sendo apoiado em Sobral? Quer dizer que quando é para me ajudar, é tudo beleza. Mas quando é para ir contra o meu interesse, nada presta. É por isso é que eu filtro. Escutei essa semana aqui mesmo na Rádio Cidade um cara esculhambando Sobral. Disse que Sobral não prestava, Sobral estava toda esburacada, que o mato estava cobrindo Sobral, que Sobral só tinha lixo, que você não podia passar pelo centro de Sobral, que você era multado, e tudo, porque não tem mais lugar de estacionamento, porque nada presta. Tudo é sujo, esgoto, não tem água, não tem. Então Sobral acabou-se, meu modo de ver. E eu penso até que Sobral precise de mudanças. Acho até importante, porque ninguém aguenta mais. Tanto Ciro Gomes e Cid Gomes e Ivo Gomes e não sei quem Gomes, como prefeito de Sobral. Está na hora de mudar mesmo. Agora, você não pode anarquizar tudo. Um dia desse eu trouxe o prefeito Acilon aqui, do Eusébio, e ele dizia as coisas boas de Eusébio. Mas Eusébio também tem problemas, macho. Eusébio é uma cidade pequena que cresceu, que não tem mais para onde crescer, está crescendo para cima. Eusébio não tinha um prédio nem de 2 anos, de 3 andares. Eusébio hoje tem edifícios. Sabe por quê? Porque não tem mais para onde crescer. É um dos menores municípios da região metropolitana. É o maior IDH que nós temos hoje no estado do Ceará, praticamente. Todo mundo quer ir morar no Eusébio. Pensa que o Eusébio não tem pobre. Tem pobre. O Eusébio tem lixo para recolher, tem mato. Tem lagoa que enche, que invade água de rua. Tem, claro que tem. Mas ninguém pode negar que é uma cidade boa, fácil de administrar. Porque tem recurso. Porque tem uma população ativa, que paga seus impostos. E Fortaleza, olha o que eu vou lhe dizer. Na boca desses cabras que vão fazer oposição ao prefeito Sarto, Fortaleza não vale nada hoje. Quando for para chegar lá em cima, diz assim, Fortaleza, a loura desposada do sol, a maior beira-mar do mundo, um povo maravilhoso e tudo. Aí vão dizer, mas tá feia, suja, cabeluda, né? Embuchada, que é para poder desqualificar o prefeito. E nessa ciranda, quem se lasca é o povo. Quem se lasca é o povo. Vocês estão a dizer, é o candidato do Lula, é o candidato do Bolsonaro. O povo não quer saber disso, não. O povo quer saber do candidato do povo. Quem vota e quem faz esses caras ganhar é o povo. Não é Lula, não é Bolsonaro. Não adianta fazer motociata, carreata, xeriata, fuleiragem lá de inaugurar, botar pedra fundamental. Diz que o povo está por aqui, ó, de pedra fundamental, de lançamento das obras. Porque não anda. Entra governo, sai governo e não termina. E eu vou fazer os comerciais que tá na hora e volto já para falar o ouvinte. 8:31. Sou um pedaço de gente lutando por seu amor. Sou um pedaço de mundo lutando contra o pavor. Cidade, a tradição do futebol. O programa Ceará Sem Fome, do governo do Ceará, está em todo o estado com cozinhas que distribuem mais de 100 mil refeições por dia para pessoas em situação de vulnerabilidade. Além disso, são mais de 53 mil famílias que compram alimentos com o cartão Ceará Sem Fome. Trabalho que dá resultado e não para de avançar. Tá trabalhando, tá gerando, é o governo do Ceará. Governo

Hoje, a gordura do abacate faz bem à saúde. 4,29 o quilo do abacate. Um abacate não dá um quilo. Você compra um abacate por 4,29, menos disso, vai fazer uma abacatada para tomar, para tu ver. Olha a macaxeira, para quem gosta. Para quem gosta da macaxeira. 2,39 o quilo. Goiaba. Umas olhas chegadas numa goiabinha. 4,29. A goiaba é bom, né? Não? Daquela rosadinha, né? Não? É show, ora. Sem cimento é uma beleza. Olha o limão, que o cara disse que o limão do governo Bolsonaro era 10 centavos o quilo. E ele disse que agora estava de 10 reais o quilo. 2,69. O cara disse que o melão do governo Bolsonaro era 80 centavos o quilo. Agora está de 2,99. Lá no Chiquinho Portela. Maracujá, hein? Eita, agora isso aqui é onde eu digo, ó, aqui tem roubo. Eu me lembro que eu dei 12 reais no quilo de maracujá no governo Bolsonaro. Tem nada a ver, né? Porque o governo não produz maracujá, mas aí agora 6,99 no Chiquinho Portela. Tu quer o quê? Olha a manga que é bicho bom. 3,29 o quilo. Acabou com o Gilberto Delfim isso aqui. Gilberto Delfim saiu do ramo. Mamão, olha o mamão. 1,89 o quilo. Sabe onde é isso aqui? Comercial São Pedro. Segunda e terça de hortifruti e granjeiros ali no meu amigo Chiquinho Portela, na Monsenhor Salazar 2040. Ali é Pio 12, é São João do Tauape, é tudo que você quiser. Não? Deu certo. Ora, Cicisca. Eu, Desalbuquerque, tô ligado aqui no Jardim Guanabara. Bota aí o ouvinte no ar. 3261-7000, meu amigo Gualber Calado. Esse cabo é do... Olha, essa esqueça daqui é boa. Vou botar essa daqui pro Mazolinho, botar ali uma... só uma pontinha dela, pra gente ver se a bicha é boa mesmo. Essa música aqui, o Gualber Calado disse, Alano, me dá uma força aí, que eu passei o final de semana sentado no aparelho compondo essa música e queria saber se vai dar certo mesmo. Então, radialista Tony Mazoli, já mandei para ele. Vamos ouvir essa música de autoria do Gualber Calado. O Vander Gomes está nos ouvindo. Um abraço para você, meu querido. Olha aqui, o Marinho também está agradecendo pela Cachaça Marinho. O Renato Vanderlei está na escuta, dizendo que o Paysandu é campeão paraense 2024. Missionário Eugênio Pimentel. Boa noite, com fé e otimismo. Alô, cidade! Quem é? É a música do Gualber? Olha aí, ó, a composição do Gualber Calado. O filho da vizinha, ele não acreditou naquela história. Olha aí. Em que o povo contou. Segura! E foi para o doutor pra ver se ficava barrigudo. Brincou com que é sério e agora está buchudo. Segura! Diz que dói o corpo inteiro, já não dorme em paz. Olha aí, Gomes Farias, tua cara. Coisa, abusa e não quer mais. Só sei que de pouco a pouco a barriga está subindo. Dura é a gente saber quem é o pai do menino. Essa música é de autoria do Gualber Calado com o Nilo Facundo. Eles compuseram lá na fazenda do Nilo, lá em Itacima, onde o Nilo cria pombos. Eita, rapaz, é um verdadeiro pombal. Bucho no pé da guela, isso é lindo, rapaz. É, seu Zé, do jeito que a coisa vai, o homem vai virar mulher. Segura, bota no ar, 3261-7000, você ligando e participando conosco. Alô, cidade! Fala, moi! Ai, é porque a Cristina deixou travado, deixa eu destravar ali. Ah, minha filha, desse jeito, por isso que o pessoal tá... Não, eu tô ligando, tá ocupado. Agora deu certo. Liga agora, 3261-7000, para você participar. Enquanto isso, deixa eu dizer que o meu amigo doutor Acilon Gonçalves é o melhor prefeito do estado do Ceará. Não tem outro. Eusébio caminha a passos largos para a modernidade, sempre, sempre acompanhando o desenvolvimento. E o doutor Acilon faz parte dessa luta. Abraçar o doutor Arimatea Júnior, futuro prefeito do Eusébio. Tá ouvindo com a gente, grande médico Vicente Melo. Deixa eu ver o que é que o Vicente Melo quer dizer aqui. Você falou aí, é o contrário. O Evandro pegou, ele pegou o Ceará no fundo do poço e tirou. E deixou da primeira divisão, viu? Tudo é o contrário, o Vicente Melo do Montese. Vicente Melo do Montese. Eu conheço, rapaz. Francisco, ainda tem mel de abelha, o Francisco Abedil de Olive. Tem, ora se tem, do bom e do melhor. Tem mel de abelha, grande amigo. E tem do, da italiana e tem da de Jandaíra. Quem manda é o freguês. Amanhã é na loja Chicote da galera. Alô, cidade! Alô, Alan Maia. Quem é? É o Reginaldo aqui do Parque São José. Tudo bom, Reginaldo? Você tá animado, não tá? Rapaz, estou animado. Cada programa aí que é bom, né? Ô, oh, coisa boa, rapaz. Vai um abraço aí pra negada lá do Caracará, que é gente boa também, viu? É a próxima música que vai sair aqui, só a cabecinha pro pessoal do Caracará. Como é que é o nome dele? Rapaz, tem o Wilson. Wilson. É, Wilson, Lourim. Lourim. Lourim. Novinho, novinho, né? Não é Lourim, não. É, rapaz, agora lá eu tô decepcionado aqui, esse Eduardo Girão, macho. É, rapaz, tu viu aí, rapaz? Rapaz, vou dizer uma coisa, macho, eu voltei nesse homem só por causa do Fortaleza, mas... Tu já pensou, macho? Todo dia, se eu pudesse morrer de raiva, eu morria. Rapaz, porque... ele fez agora uma mensagem em inglês. Para o, aquele outro rapaz também. Tu já pensou, macho? Como é que um homem desse defende o filho do Eva desse lado da puta que pariu? Não pode não. Assim não pode não. Assim não. Tem que ser devagarinho. Faltando 17 minutos para as 8 da noite. Meu amigo Francisco Vitor, um grande abraço. Ele que está lá fazendo um trabalho espetacular no Ceará Sporting Clube, filiado à APCDEC. Obrigado pela sua audiência. Deus abençoe a você também, a toda a sua família. E que o Ceará possa estrear com o pé direito na Série B, para orgulho de todos nós cearenses e da crônica esportiva. Começou a amarelar, só prestar para fazer chá. Aê, Fran Nogueira. Faz o chá do tipi. Deixa o Fran Nogueira cantar esse refrão aí. Tem que cair, aí. Deixa a folha do tipi cair. Deixa a folha do ora, Cicisca. Bota mais um ouvinte no ar. Alô, cidade. Alô. Quem fala? Gil, contratação. Gil, como é que você tá, Gil? Rapaz, eu tava meio cabisbaixo, mas com a vitória daquela, eu tô saltitando na beira-mar hoje. Eita, rapaz. Tava chalando na beira-mar. Eu soube que você foi visto lá naquele restaurante suspenso, com duas loiras bonitas do lado e só charlando. Até eu tava no primeiro andar, sabe? Eita, fazendo a beira-mar todinha lá, charlando. Aí que é um trabalhador, viu? É, aí eu quero só o seguinte. No próximo jogo do Cruzeiro, mais uma vitória. E sábado, dois gols do Galhardo jogando pelo Goiás. Aí eu corro pra galera. Agora você me bota. Ei, moço, castelo de terror com o teu nome. Rapaz, jogo, não faça isso não, rapaz. Tchau, Alan. Tchau, Gil. Deixa eu abraçar aqui meu amigo Francisco Galba, rapaz. Um administrador perfeito lá no estádio Presidente Vargas. Parceiro, amigo da imprensa esportiva. Grande Galba, um abraço para você. Meu querido amigo Osiris Pontes, futuro prefeito de Massapê, a Geânia, a Ticiane, a Geânia lá da Cecel. Chiquinho Portales, Alan, devido à chuva, o tomate tá escasso e tá caro. Nós estamos trazendo tomate de outras regiões do Nordeste. R$14,99, tá vendo? Aí a explicação é justa. Tomate não se dá com chuva, né? Não tem como. E é verdade, aqui conhece. Fala porque conhece, não é porque conversa de Trancoso, não. Deixa eu abraçar aqui o meu amigo Barrosão, rapaz. Lá de Barrosão Pescados. Gente boa, rapaz. Comprei um salmãozinho lá, olha. Ai, que final de semana foi só na garapa. E do bom. Bote no ar. Alô, cidade. Boa noite, Alan. Quem tá falando? É Expedito, americano. Tudo bem, Expedito? Você tá meio rouco, tá, Expedito? Assim, meio defrussado. Eu tô notando que você tá meio defrussado mesmo. Tem que pegar o melzinho de abelha aí. Ah, né? Na loja Chicote da galera tem mel e é do bom, viu? Pois é. Falando para avisar você aqui no programa, e Deus abençoe você, a família, toda a cidade. Rapaz, nós vamos parabenizar os caras pelo tipo de ter tirado o Extra de Fortaleza, mas não é tudo não. Isso aqui é apenas uma passagem na era do futebol. Pode acontecer daqui a 100 anos de novo, né? Então, o que a gente tem que dizer é o seguinte, que o seu João Paulo, que disse, não, João Paulo não, aquele diretor de futebol, disse que o time que tem é isso aí, se não der tempo de contratar, vamos ter que ver isso aí. Tudo bem, eu concordo com ele, porque a situação do Ceará tá, não é muito fácil, não. Mas se o Ceará pensar que com esse time que ele tem limitadíssimo, ele vai para Série A, não vai não, viu, Alan? Tá bom, meu amigo, obrigado pela sua participação. Dê chance a outro, como diria Mário Ottoni, gente boa. Mário Ottoni, quando se junta com César Augusto, faz o caldeirão do fuxico. É gente boa, viu? Olha aqui, o Augusto César diz, só porque o Ceará ganhou nos pênaltis, foi campeão, inverteu as posições? Não. O Ceará tá jogando a Série B e o Fortaleza jogando a Série A e é o vice-campeão da Sul-Americana. Não mudou nada, diz o Augusto César. O Tomás do Conjunto Polar. Alano, estamos aqui na audiência, parabéns pelo programa, obrigado, Tomás. Quero agradecer aqui ao meu amigo Célio Girão, também sempre ouvindo o nosso trabalho, emitindo opiniões sinceras e concretas sobre o Leão. Alô, cidade! Liga! Olha aqui, o meu amigo João Vicente, mototáxi. Alô, mototáxi João Vicente, meu amigo Burlamac, o rei das frutas e verduras ali, vizinha São Sebastião. Você procura ali na esquina do Cachorrão, aí lá ele tem maracujá, batata doce, macaxeira, laranja, tem limão, tem mamão, tem abacaxi, tem banana, tudo de primeira. É o meu amigo Burlamac, torcedor do Leão, estribado não, e é só quem me presenteia com coisa boa. Quero só avisar para os amigos, eu recebi um presente de um amigo, de algumas cédulas antigas que ele tinha na casa dele. Chegou para mim e disse, Alano, eu soube que você é colecionador de cédulas. Eu digo, sou. Tenho uma coleçãozinha razoável e tudo. E ele disse, eu trouxe aqui um presente para você. Rapaz, mas ele trouxe tantas cédulas bonitas, né? Tantas cédulas bem conservadas. Porém, é preciso saber o seguinte, Mazolinha. Que cédula a gente não deve dobrar. A cédula para coleção, ela tem que ser estiradinha. Bota dentro de um livro. Bota dentro de uma bíblia, de um livro grosso, que ela possa ficar sempre esticadinha. E eu quero agradecer o meu amigo, né, Célio Girão, ao meu amigo Thomas Edson, perdão, que me presenteou com algumas cédulas, algumas moedas antigas. Eu que sou fã desse segmento da numismática, viu? E também tenho para vender e como também tenho para trocar. Se você tiver alguma cédula por aí que queira trocar com a gente, se eu não tiver a sua cédula e se ela estiver bem conservada, eu tenho interesse lá na loja Chicote da Galera. Falando nisso, amanhã tem, ó, presta atenção, mas olha, que aqui é só para encardir. Deixa eu lhe dizer, a maca peruana, se você anda meio triste, meio fraco do desempenho sexual, a maca peruana é o melhor estimulante sexual num preço espetacular, R$50 apenas. Com 120 cápsulas, a partir de amanhã. Aí se você, por um acaso, tiver com dores nas articulações, se tiver com reumatismo, dor na coluna, o melhor anti-inflamatório, que não vai te trazer nenhum problema, é um produto natural, que não tem contraindicações, é a cúrcuma. A cúrcuma é o anti-inflamatório natural que resolve seu problema de dores. Você toma duas todo dia. É um complemento alimentar, mas olha, dá de primeira qualidade. Mas se você tiver que nem eu assim, que eu vou começar a tomar de novo amanhã, que eu parei e aí engordei de novo. É o seca-barriga, é o segredo do Océlio Pereira. O Océlio Pereira, se não tomasse o seca-barriga, o bucho dele arrastava no chão. Pois do mesmo jeito, tá no ponto aí? Tem gente já esperando? Aí, o que acontece? O seca-barriga é para você perder peso. As gorduras devem derreter, devem diluir e ser eliminadas através das fezes. Também tem lá na loja de corte da galera. O Ora Pro Nobis, eita, que isso é proteína pura, é saúde, é vitamina, para você aumentar a sua imunidade, você que teve gripe, que teve dengue, que teve chikungunya, para acabar os sintomas, aquela moleza no corpo, à disposição voltar, é o Ora Pro Nobis, tudo na loja Chicote da Galera, rua Padre Valdivino, 547. Aí lá tem o mel de abelha, tem a melhor cachaça do Ceará, que é a de Viçosa, que o Marquezinho toma todo santo dia. Todo dia ele toma uma talagada boa. Por isso que ele tá do jeito que tá. É, negócio é sério. Vamos dar um giro aqui pelos jornais de Fortaleza para amanhã. Jornal O Povo. Castanhão volta a superar 30% da capacidade. E é chegando água, viu, pai? É chegando água. Quando começou essa quadra invernosa, tinha 20%. Já tá com 30%. 30% é um terço da capacidade do reservatório. Rios volta a encher e município fica sem acesso às cidades vizinhas. É aqui no Ceará. É. Esse negócio do ataque do Irã a Israel deixou o mundo em alerta, viu? Tá pegando fogo naquela região, lamentavelmente. Apaixonado por carros antigos, menino junta dinheiro para comprar um Chevette. Olha aí que coisa linda, né, rapaz? Que beleza. Aquele cearense atingido por aparelho de academia projeta voltar a andar e voltar a fazer academia, se Deus quiser. Marcelo Paes explica retorno de Renato Kaiser ao Fortaleza. E entre aspas ele coloca, é hora de reescrever essa história do Renato Kaiser. Está aí uma oportunidade boa. Governo Lula fala em preocupação com ataque a Israel, mas não condena Irã. Lula, deixa esse povo pra lá, vamos cuidar aqui das nossas coisinhas, Lulinha. Ô, oh, rapaz, maminha de R$39,90 lá no Chiquinho Portela, ontem, sábado, ontem. Aí o churrasco hoje meio desmola. É, só onde tem carne barata. Pernil, macho, de R$19,90, não tem canto nenhum, não. Mas é pernil mesmo, carnudo, né? Não é canelil, não, é pernil. Enquete do Paredão 2024, quem é que vai... Pra final, com o Negão? O Davi? Eita! Tá torcendo pelo lado do Davi, né? Do Pitiu! Vamos ao Diário do Nordeste, que não tem mais escrita, agora é só na internet. Em meio à crise da Enel, o que esperar da reunião do governo do Ceará com o Ministério das Energias? Pai, olha, a Enel tá mostrando, tá insultando as nossas autoridades. É humano. Eu nunca pensei que tu fosses o governo que está sendo diferente daquilo que o teu eleitorado esperava. Olha, o Elmano está brigando com os professores, que é a categoria que mais votou dele. Lamentável. Vereador Elmano, reveja isso, vá dialogar com os professores. Tá entendendo? Essa Enel é uma desmoralização. Se essa Enel não sair do estado do Ceará, é uma desmoralização para você, mano. Bote moral. Negocie com as categorias que estão aí precisando de reajuste. Ao invés de estar contratando mais gente, não contrate ninguém, não. Resolva o problema de quem tá lá. Será que não tem uma pessoa para dizer isso ao Elmano de Freitas? Pra abraçar o meu amigo Valdemir Catanho, rapaz. Se Deus quiser, futuro prefeito de Caucaia. Pode ser que Caucaia agora aprenda. Meu amigo, falar em Caucaia também, Joaquim Sampaio, de Caucaia. Meu vereador Marcelo Lemos, esse mora no meu coração. É o melhor vereador de Fortaleza e acho ruim quem achar. É. Meu navio entrou no porto, ele vem no alto mar. Nunca mais ninguém inventou uma tal de Black Fraud, né? Black Fraud é um negócio sério, velho. Engraçado, quando chega na Black Friday, tem empresa que vende as coisas bem mais barato. Aí quando passa, sobe de novo. Se você vendeu mais barato na Black Friday, por que é que você não vende sempre do mesmo preço? Não é não. Diminui o lucro um pouquinho, vende sempre barato, que tem venda todo dia, toda semana. Mas faça como eu. Dia Mundial do Café, hoje. Abraçar o seu Pedro lá do Café Santa Clara, o melhor café do Brasil. Tem outro não. No GC+, do Grupo Cidade de Comunicação. Fortaleza e Itapipoca registram duas tentativas de chacina com 3 mortos e 5 feridos. Isso aqui é uma desmoralização para a segurança de novo. Nossa segurança precisa acordar. Tem coisa ruim em todo canto, mas aqui, pelo amor de Deus. Os caras que fugiram lá do presídio de Mossoró saíram por Icapuí. Cadê a polícia de lá? Pelo amor de Deus, né, cara? Vem, amor. Ei, Ixi Maria. Isso é o puro óleo de coco, menino. Não é não? Aqueles barzinhos velhos de periferia que você ficava ali só na radiola dançando, na caixa de som chiando. E você gastando a sola do sapato no cimento queimado. Aí, Roberto César. Dois pra lá, dois pra cá. Porque te amo. Porque te amo. Porque te amo. Porque te amo. Afinado ali pro Martins, gente. Boa, rapaz. Ei, procura a música da Pereba pra gente encerrar com ela. Pereba. Geraldo Silva. É. O Glauber gravou essa música do Barrigudo, mas não chega aos pés. Não chega aos pés dessa música da Pereba com Geraldo Silva, que é uma poesia com a autoria de Vinícius de Moraes, Toquinho e Caetano Veloso. Eles fizeram uma bebedeira na casa, no quintal de um e de outro. Aí se juntaram para escrever a letra dessa música, para encerrar o programa com alegria, abraçando a todos os amigos que se ligam com a gente. Todos. meu amigo Paulo Plutarco, gente da melhor qualidade. Aliás, o Happy Hour no Tio Armênio tá cada vez melhor. É show. Meu amigo Noé de Brito, da Loja das Estantes, um grande abraço para você, pro Noézinho, que é torcedor alvinegro, deve estar feliz da vida. Abraçando meu amigo Ari Osvaldo Gomes de Almeida. Olha lá no lojão amanhã, tudo com 30% hein, de desconto. O que é 100 tá por 70. Rapaz, tu já pensou que promoção doida essa do Ari Osvaldo? Parabéns, Ari Osvaldo, Dona Socorro, ali no Lojão Fortaleza. Tá aí a música que vai alimentar sua semana. Só a cabecinha, bota aí, pra você escutar que poesia linda, que voz linda. Olha aí a letra, Eugênio Pimentel, coisa linda. Por causa de uma bobagem tão bobo, uma bestagem tão besta, você me largou, eu partiu deixando na solidão, machucou meu coração quando você se escapedeu. Cozói que a terra é de comer, eu vi você partindo, mas pedi a meu Deus. A mulher morreu. Meu Deus, excomunga essa mulher, que não mais me quer, mata ela pra eu. O Felipe Senna adora essa música, só desejando mal a bichinha que se foi. Oh meu Deus, oh, manda elas cair de ribo, caminhão de ripa nas cacundas dela. Tomara que ela... Desejando mal a mulher, olha aí. Carente, quebra a espinhela. Olha só o que é que ele deseja pra mulher que deixou ele. Ela nunca mais pegar ninguém, olha aí, olha aí, ó. Manda logo esse castigo, ela brigou comigo e não mais me quer ir. Tomara que o negócio dela encha de pereba. Pra não dar pro dos homens o tão bom que era amigo. Vai desejar que encha de pereba lá? Tu já pensou, só pra não dar pro dos homens? Olha aí o que é que ele diz. Manda logo esse castigo, ela brigou comigo e não mais me quer ir. Tomara que o negócio dela encha de pereba, pra não dar pro outros homens o tão bom que era meu. Ô, mulher marvada! Valeu, Mazolinha! E assim a gente conclui mais uma edição do programa Chicote da Galera, o dono da audiência aos domingos à noite, com mais de 8 mil ouvintes por minuto. Em nome dos balões Arte Latex, os melhores balões do Brasil. Uma boa semana a todos e que Deus ilumine sempre o seu coração, distribuindo pela boca aquilo que sobra dentro do mesmo. Tchau! Todo domingo, depois do futebol, todo mundo fica na espera. Todo domingo, depois do futebol, tem um Alano Maia com o chicote da galera. Todo domingo, depois do futebol, todo mundo fica na espera. Todo domingo, depois do futebol, tem um Alano Maia com o chicote da galera. Pegue no meu chicote, pegue no meu chicote, pegue no meu chicote, segure e balance. Pode chicotear, pode chicotear, pode chicotear, chicotei e não se canse. Pegue no meu chicote, pegue no meu chicote, pegue no meu chicote, segure e balance. Pode chicotear, pode chicotear, pode chicotear, chicotei e não se canse. É o chicote da galera, chicote neles. Cadê o teu chicote? Posso pegar? Você está ouvindo a Cidade AM 860, uma emissora do Grupo Cidade de Comunicação. Ainda fazem parte do maior grupo de comunicação do Ceará, a TV Cidade Fortaleza, emissora Record no Ceará. As rádios Atlântico Sul FM, Cidade 99, Jovem Pan Fortaleza, Jovem Pan News Fortaleza, Clube FM Jericoacoara, 89 FM, além do portal GC Mais e da coluna Bora Viajar. É conteúdo para todos os públicos. Continue na Cidade AM 860, a rádio que escuta você. Tem novidade chegando nas madrugadas da Cidade AM 860. O Corujão da Cidade é o novo programa que vai te acompanhar pelas madrugadas com conteúdo de qualidade e muita interatividade. Comandado pelo radialista Domingos Campos Belos, o programa traz entrevistas exclusivas, prestação de serviço e as últimas notícias de esporte, política polícia e política. Então não perca, sintonize na Cidade AM 860 de segunda a sexta-feira a partir da 00:01 e faça parte dessa jornada noturna aqui na rádio que escuta você. Cidade AM. ZYH 592-860. Cidade AM, emissora do Grupo Cidade de Comunicação. Com a leitura, quer dizer, estamos, não estamos bem, né? Vale lembrar que os países mais ricos tiveram queda das notas dos alunos em razão da pandemia do Covid. Apesar de tudo, o Brasil apresentou resultados positivos na questão de aproveitamento dos alunos neste período em que as escolas estiveram fechadas. Entretanto, um aspecto que chama bastante atenção é que a média internacional de investimento na educação é da ordem de 10.949 dólares anuais por aluno. O Brasil, pessoal, desembolsa apenas 3.583 dólares, ou seja, um terço do valor ideal para a melhoria do ensino por aqui. Esses dados a gente tirou lá do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública. E a pergunta agora para a mesa é: maiores investimentos públicos geram como resultado direto melhoria na qualidade da educação? Cida. Começando pela resposta, não é um resultado direto, mas ele contribui muito. Eu só queria fazer uma observação no problema do OCDE nesse índice, porque ele o compara a países que não são comparáveis. Tem até um movimento de países latino-americanos brigando para ter uma outra linha de avaliação dentro da OCDE, que compare melhor as condições econômicas e sociais dos países, porque permitiria uma comparação um pouco melhor. Porque não dá para você pegar uma criança do Brasil, comparar com uma criança da França, da Alemanha, da Finlândia, né? São questões diferentes. Então, há todo um movimento para que você faça essa separação. Continue no CDE, mas que você tenha dois graus de comparação, né? Principalmente por conta dessa questão até do financiamento, né? Embora a gente eu acho que nós conseguimos um grande avanço com a Constituição de 88, que garantiu o recurso obrigatório no orçamento, tanto do município, como no Estado, como da União. E nós tivemos também, no final dos anos 90, a criação do Fundef, que eu diria que pela primeira vez, né, com o ministro Paulo Renato, a gente pôde considerar que a gente estava avançando para uma educação pública de verdade, com direito a acesso a todas as crianças. Então, a questão do dinheiro, né, voltado para a educação, esse comprometimento do orçamento, ele é muito importante, foi importante no primeiro momento para garantir vaga para as crianças aí, né, jovens. Agora nós estamos no momento de garantir o investimento na permanência, na melhoria das escolas. Se a gente fizer o recorte da cidade de São Paulo, quando eu fui secretária no, né, 2003, 2004, a gente faltava vaga para criança no primeiro ano de 7 anos e a gente convivia na cidade mais rica do Brasil com 3 turnos durante o dia, né? Então você ficava com a criança 3 horas e meia na ação pedagógica. 3 turnos? 3 turnos. Em vez de 2, 3? Ou seja, 3. Você não tinha só o turno da manhã e o da tarde, não, você ainda tinha um intercalado. O do almoço, que era vergonhosamente chamado de turno da fome, que era um absurdo. Meu assim. Deus. Então, houve uma briga muito grande para que a gente pudesse, um investimento grande, para que a gente pudesse ir avançando, para que as escolas construíssem mais escolas, para que você tivesse apenas 2 turnos. Porque você aumenta a permanência da criança na escola para ação pedagógica, né? Não só dentro da sala de aula, hoje a gente está na sala de aula, mas a gente também permite outras ações. né? Porque a gente tem que ter claro que só a escola, só as disciplinas, né, como a gente fala, elas não dão conta da educação. Né? A gente não pode querer só escolarizar nossas crianças, né? Tá. Nós precisamos garantir a formação delas. É, pois é, a gente quer mais alunos na sala de aula ou a gente quer alunos com melhores desempenhos? Porque a senhora, vou chamar de você, tá? Se... Você, melhor. Você mencionou aqui que a gente não tinha vaga. Isso. Hoje nós temos vaga para as crianças e já não temos mais três turnos. Acho que grande parte das escolas aqui, pelo menos no município de São Paulo, já são em regime integral. Inclusive, certo? Acho que não, a nota do... Uma pequena a nota parte. Do PISA é um pouco isso também, né? É um pouco isso. Vai em conta essa história do terceiro turno aí. Nós temos muito poucas escolas ainda na educação integral no município. Não é porque precisa do investimento alto. Eu acho que foi assim a sua criação. O centro educacional, os centros educacionais unificados eram isso, né? Ele era um indutor da educação integral. Ele sozinho não dá conta, né? Ele ficava o céu, ele era para funcionar como um polo, ele tem as unidades educacionais, mas tem uma parte cultural e esportiva que era para atender as crianças quando elas não estivessem nas aulas. Mas não só os alunos daqueles três unidades educacionais, mas no entorno também. Então, ele era um indutor, porque você não consegue criar nas escolas, né? No município até tem um pouco mais de espaço, mas não dá para criar teatro em todas as escolas, colocar piscina, né? Você pensar em quadras, você até tem, mas não dá para... Você tem uma, não dá para ter duas, três, não dá para ter salas ambientes, né? Porque você perguntou no começo, você falou assim, é bom ter mais criança na sala de aula? Não é mais criança na sala de aula, mas precisamos ter todos na escola, né? Sim, direito quem constitucional, quiser, direito, né? Direito constitucional, todos. Só que nós temos que brigar para ter... Brigar no bom sentido, tá? Não é sair de soco, né? Você falou da segurança, não vai chamar. Mas da gente brigar para ter espaços qualificados. Né? Eu acho que a gente teve vários projetos, o Wilson deve ter acompanhado com o Paulo Renato. Nós tivemos vários projetos pensando em melhorar o acesso da criança à cultura, ao esporte. Por exemplo, as nossas escolas, hoje, elas não têm um laboratório de ciências. O próprio Bolsa Escola, para diminuir a evasão escolar, foi criado... A gente teve família na escola. Foi criado no governo Fernando Henrique, não. O governo Fernando Henrique criou o Bolsa Escola, que hoje virou um conjunto e virou Bolsa Família, mas com diferenças. Mas quando criou o Bolsa Escola, era justamente... Os pais tinham que comprovar, os professores, a escola comprovava que o aluno realmente estava frequentando a escola por via de material que enviava para o Ministério da Educação. E aí sim, a família recebia aquele valor. Isso continua. Isso em termos de governo federal, que inclusive agora tem o Pé de Meia, né? Que foi criado o projeto Pé de Meia para o ensino médio. Mas em termos de município, de municipalidade... Município, o que você tem 100% integral são as creches. A professora Cida tá correta quando fala que ainda está muito distante de a pasta toda infantil, né? Que aí você falou educação infantil, colocando creche e as crianças terem acesso à educação integral. O que eu li, porque eu estava estudando, que existe um projeto junto com o BID para traçar um plano para que tudo vire integral. Tudo vire integral. Desde a educação infantil. A creche já é junto com a educação básica toda, isso, né? Mas isso. Eu acho que a gente nem precisa do BID aqui no município. Se a gente tiver um bom planejamento, né? Porque nós temos mil e poucas escolas. Você já tem as creches de educação infantil, né? Na educação infantil, que são integrais. Você tem as EMEIs, que é de 4 a 6 anos, 5 anos e 11 meses. É. Boa parte delas são, mas no ensino fundamental, você não consegue ter todas as escolas, porque você precisa ter uma adaptação dos períodos, você precisa aumentar módulo de professores e, principalmente, você precisa criar condições físicas de ambiente para as crianças, né, e os jovens permanecerem. Que não é só a quadra, que nem a gente estava falando, ainda nas escolas municipais, a gente tem salas de leitura e tem laboratórios de informática. Embora as salas de informática hoje, elas são em números muito pequenos, não atende toda a escola. Então, a gente precisa pensar numa configuração de sala de aula diferente do que a gente tem hoje. Uhum. E talvez até um outro método, não é? A gente tem as disciplinas, mas, por exemplo, a gente pode trabalhar por projetos, fazer roteiros de pesquisa, né? A gente tem duas escolas que trabalham já dessa forma e tem bons resultados. Aqui em São Paulo, a gente já tem duas escolas. Que é a Morei Lima e a Campos Salles. Né? Que assim, você não tem quatro primeiros anos, você tem um primeiro ano. Você tem várias atividades alternativas e você não tem um professor. Você tem vários professores, eles trabalham que, em conjunto. Que dividem as quarta série em células, então, enquanto uma célula faz uma coisa, a outra célula faz outra. E você tem os roteiros de pesquisa que os diversos professores das disciplinas acompanham. Então, eu posso estar aqui, nós quatro podemos, vamos dizer, o tema é água. Eu posso escolher do roteiro da metade para frente. O Wilson quer vir do fim para cá. Então, a gente vai se acertando e o professor vai acompanhando. Isso tem bons resultados, né? Até porque você deixa o estudante o mais livre para pesquisar, para ter interesse pela pesquisa, né? Isso, você incentiva. Uhum. E o professor é trabalhoso, não é fácil, né? Porque você sentar o professor de português, de história, de geografia, ver como você vai trabalhar sem estar ministrando a sua aula, né? Sem ficar falando o tempo todo, mas atendendo a demanda das crianças, é uma inversão. Só que é uma inversão boa, tanto para nós, educadores, como para os jovens. Você falou a questão da pesquisa, de incentivar a questão da dúvida, né? Porque a pesquisa, para mim, atrás de alguma coisa, eu preciso incentivar a dúvida. Você não pode acreditar em tudo que eu estou te falando. Então, você tem que ir trabalhando essas diversas questões. E aí precisa do recurso. Sim. Não é direto, mas se ele não estiver lá, a gente não consegue. Ô Cida, e quando você fez aí, iniciou sua fala, tratando aí da crítica que é feita ao PISA, né, a essa pesquisa internacional aí da educação, você apontou uma coisa muito importante, porque comparar os países realmente é muito complicado, porque você tem que pensar que o Brasil tem uma metodologia bem diferente de ensino, né, o MEC tem uma metodologia bem diferente, inclusive já foi motivo aí de algumas reformas e discussão de reformas que outros países não adotam, né, por exemplo, quando você pega um currículo dos Estados Unidos, um currículo da Europa, né? Você tem muito menos preocupação no acúmulo de matérias. Por exemplo, aqui você tem alunos ali no segundo grau, não sei como mais chama, né? Porque eu já passei de idade, ensino médio. Na minha época era... Lá você tem mais liberdade. Eu não vou nem contar o que era na minha época. Bom, que a gente tinha 10, 12 matérias, né? Lá você tem, você já... primeiro você forma um ser humano, né? Eu sei até porque meu filho estuda em escola internacional, então eu conheço um pouco da metodologia, que é muito preocupada com essa coisa de formar um ser humano, né? É muito ligado ao mundo, às questões de meio ambiente, né? As pautas de meio ambiente, a questão até de conhecer, de buscar, pesquisar mais, do que propriamente ficar ali naquele decoreba que a gente já conhece, que são as escolas públicas. E, não, na verdade, é o ensino brasileiro. A gente é da época que é português, matemática, ciências, química, e aí acabou. A Cida tá me entregando. Formada em educação bancária. Ela vai falar, há quanto tempo você sentou no banco de escola? Eu sou muito mais velha que você, então. Não, minha parte era ainda, quando eu estudei, era primário. A gente tinha o quinto ano que a gente fazia admissão para ir pro ginásio. Depois, com o Maluf, juntou lá em 69 e tudo, né? Sim. Mas eu queria só te chamar uma atenção, né? Por conta do aprendizado aqui. A gente tem que levar em consideração as condições socioeconômicas das crianças. Ah. Sem isso, não dá para a gente avaliar o desempenho. Porque tem crianças que são até, têm um potencial enorme, mas você tem que olhar a condição da família, a escola onde ela está, essa questão da segurança, né? A GCM poder fazer, embora não seja o nosso tema, mas ter a ronda escolar, ter uma segurança é muito importante. Sim. As famílias, né? Elas precisam estar tranquilas. E também a questão do acesso, que é essa questão da pauta, né? Voltando para a educação integral. Por que que eu preciso da cultura? Eu preciso ter livros, eu preciso ter estímulo, né? Essas crianças, às vezes os pais dela, quando eu fui secretária, a gente descobriu que a gente ficava falando para os pais que tinha que ter, contar histórias para as crianças, que se estimulava. O que que a gente descobriu? Que as mães não sabiam, porque nunca ninguém contou história. E aí você vai até a avó. Então a gente fez, imagina, capacitação para pais em contação de histórias. Né? Depois até teve um projeto na secretaria, depois que eu saí, que acho que trouxeram do estado, que era a mochilinha com os livros, que a criança podia escolher, ela levava para a família podia até escolher também o livro, lia junto e depois contava um pouco do que tinha, o que que significava aquela história para ela. Então, você tem que trabalhar com questões básicas, que nem ciência. Ciência, se não tem um laboratório, isso é uma deficiência das nossas escolas ainda. Públicas, né? É como que eu vou incentivar a ciência se eu fico só lá na lousa, ou falo para você pegar o feijãozinho, pôr no algodão molhado, só isso não Sim, dá conta. Sim, na nossa época a gente tinha que decorar a tabela periódica. Até hoje eu não sei porque eu decorei tabela periódica, gente. Eu até hoje não decorei. Eu decorei para passar no vestibular, mas para que me serviu? Nossa, Elaine, você resumiu tudo o problema que eu enxergo da educação. Quando você falou o seguinte, eu estudei para passar no vestibular, só que a vida não é feita só de vestibular, a vida é muito mais que isso. Você fazer com que as pessoas estejam na escola apenas preocupada com o que vai acontecer ao término da escola, ser passar no vestibular, faz com que nós tenhamos cada vez mais uma geração com um déficit educacional muito grande. Uma geração que está cada vez mais, a palavra é emburrecendo. Hoje, eu sou professor universitário. Meus alunos, muitos deles que chegam da rede pública para a instituição particular, eles têm dificuldade com interpretação de texto. Eu não estou nem dizendo hermenêutica, professor, eu estou dizendo interpretação de texto. Eles não conseguem ler. Se eu pedir para eles apresentar na frente da sala, eles têm muita dificuldade. E aí, eu estou só abordando Sim. esse tópico para até para facilitar um pouco, que quando a professora fala, chega a soar muito bonito esse campo teórico. Mas aqui a gente está para discutir um pouco mais a questão prática. Porque nós temos eleições municipais, que é óbvio que eu concordo com a professora, de que nós precisamos. Nós precisamos, de fato, de laboratório de ciências. Mas a gente tem que sair da premissa de que aluno hoje vai para a escola para comer. A realidade das escolas na rede pública hoje é que aluno vai para comer.